Eu já falei de amor, já escrevi canções com caneta de alma, folha de emoções, à procura de uma canção perfeita. E nessa procura eu pude encontrar que o amor acontece em particular. Só quem ama sabe, pode entender. Apenas um olhar, eu sinto a melodia no seu caminhar. Ou encontrando a rima, as notas me vêm no seu abraçar. Do seu beijo doce a letra se faz. Agora o resto não importa mais, que o nosso amor canção perfeita traz. Eu já falei de amor, já escrevi canções com caneta de alma, folha de emoções, à procura de uma canção perfeita. E nessa procura eu pude encontrar que o amor acontece em particular. Só quem ama sabe, pode entender. Apenas um olhar, eu sinto a melodia no seu caminhar. Ou encontrando a rima, as notas me vêm no seu abraçar. No seu beijo doce a letra se faz. Agora o resto não importa mais, é que o nosso amor. Apenas um olhar, eu sinto a melodia no seu caminhar. Vou encontrando a rima, as notas me vêm no seu abraçar. Yeah. O seu beijo doce a letra se faz. Agora o resto não importa mais, é que o nosso amor canção perfeita traz. É que o nosso amor canção perfeita traz.